dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do Mexidão Cast, a edição número 18. E hoje nós vamos falar, veja bem, de How I Met Your Mother, uma série muito bacana que muita gente no Brasil não conhece e que nesta semana, dia 24 de setembro, vai começar a 8ª temporada. Meu nome é Patrick Murta e eu não confio em quem não gosta de Star Wars. Meu nome é Thiago Mendes e 83% das mulheres preferem homens de terno. Meu nome é Gabriela Lima e Neil Patrick Harry. Vem cá que eu te faço homem. Como é que você leva a sério uma coisa dessa? Meu nome é Ana Carla e esse episódio vai ser legendário. Muito bem. How I Met Your Mother, não tem o nome traduzido disso, né, Thiago? Não, em português não. Seria mais ou menos algo como conhecia sua mãe em português, mas não tem uma tradução literal assim pro português. Alguém sabe o motivo? Por quê? Não, você sabe? É simplesmente porque, até o momento, a série não foi transmitida em um canal brasileiro oficialmente, né? Parece que a Fox, ela adquiriu os direitos, vai começar a transmissão agora, mas ainda não teve uma tradução pro Brasil. Só que Portugal é um país à frente do seu tempo. Você sabe dizer qual foi o título da série que Portugal criou, Thiago? Como foi que aconteceu, é isso? Foi assim que aconteceu, veja bem. Como eu conheci a sua mãe, virou, foi assim que aconteceu. Tudo a ver, né, Gabriela? Nossa senhora, demais. Ai, ai. Mas antes da gente avançar, muitos ouvintes podem não conhecer essa série. Então, eu gostaria que Ana Carla fizesse a sinopse de How I Met Your Mother. Bom, essa série, ela gira em torno de 5 amigos, né? O Ted, o Marshall, a Lily, o Barney e a Robin. Né, é narrado pelo Ted, né, no ano de 2030, onde ele tenta contar para os seus dois filhos como conheceu sua mãe. Show de bola! Engraçado que são mais de 200 episódios e até agora nada de ele contar como ele conheceu a mãe. São só enrolação, dá raiva às vezes. Não, e Gabi, uma coisa curiosa de você falar, que imagina se fosse uma situação real. Você contaria pro seu filho todos os caras que você pegou antes de pegar o pai deles? Lógico que não, gente. Ou vendo a série, dá até dó dos filhos, porque eles dormem no sofá. Eles dormem e o Ted obriga eles a ficar lá pra escutar. Tem um episódio que é zoom isso, que ele tá contando a história pra uma galerinha lá, pra uns universitários, quando ele tá dormindo na faculdade, e os universitários falam com ele que as histórias dele são muito chatas, e ele fala, não, minhas histórias não são chatas, aí mostra os filhos dele dormindo no sofá, a história é chata. É bacana que eles trouxeram isso pra característica do Ted, que o Ted fala pra caralho mesmo, é quando ele empolga, não tem freio na língua, né? Mas, então, a série é isso, é o Ted tentando contar para os filhos dele como ele conheceu a mãe, mas na verdade ele conta como ele pegou a tia dele várias vezes, que é a Robin, conta todas as meninas que ele pegou, todas as várias, todas as experiências, todas as gandaias, e a gente ainda está na expectativa para conhecer a digníssima mulher dos meninos, o Ted. Mulher? É, é. Vai, pode ser, eu não tenho nada contra, mas enfim, obrigado por ter me lembrado. How I Met Your Mother é uma série de comédia mesmo. Ela, muita gente compara How I Met Your Mother a Friends, uma série que fez bastante sucesso nos anos 90, que também era em volta de um grupo de amigos, mas não tinha um caso específico nesse caso, que é contar como conheceu a mãe deles. Eu pergunto para vocês, vou começar pelo Thiago Mendes. Thiago Mendes, o que você mais gosta dessa série? Olha, a série ela tem muita coisa interessante. O mais legal da série é a forma como os personagens eles, se relacionam uns com os outros. A noção de amizade, os relacionamentos amorosos entre eles e com pessoas de fora é uma coisa muito interessante. Não é aquela coisa, aquela comédia o tempo todo, aquela comédia exagerada. E é uma comédia principalmente pra quem é nerd. O Ted Mosby, ele é um nerd excêntrico até em alguns momentos. Ele é extremamente exagerado. E a forma como ele conta as histórias em alguns momentos é o exagero puro. É a forma como ele viu aquilo acontecer. Então é muito interessante, muito legal isso. A forma como os personagens se interagem uns com os outros. Não é aquele negócio só superficial, é um negócio mais profundo até. E você falou do Ted ser nerd, mas eu acho que tanto o Ted quanto o Barney e o Marshall tem um pouquinho de nerd que o próprio Barney tem no apartamento dele um Stormtrooper, cara, na sala dele, que é coisa mais nerd que isso. Cara, não tem como você ser mais nerd do que isso. Você tem um Stormtrooper na sala. Tem como se você transar com a mulher vestida de Stormtrooper. Verdade. E o Barney faz isso. Ai, o Barney é foda, né? Mas concordo com tudo que você disse, Thiago. A série realmente é uma maneira que mostra amizade. Eu digo talvez melhor do que Friends, mas vamos deixar isso pra depois. Gabriela, e você? O que você mais gosta da série? O que eu mais gosto na série é o jeito que ela... O decorrer da série, o que acontece. E principalmente o Ted. Meu principal personagem é o Ted. O jeito que ele é apaixonado com as mulheres. O jeito que ele quer ter uma vida junto, um casal. Ele é o marido perfeito. Deus me livre, marido desse jeito. Já tenho em casa? Seu marido é parecido com o Ted? Não, ele é igual. Caramba! Caramba! Então você, já que você está assanhada na Carla, me diga, da série, o que você mais gosta? O que eu mais gosto é que são cinco amigos, né? Totalmente diferentes um do outro. Então, assim, eu acho interessante como pessoas tão diferentes se dão tão bem, né? O Ted, ele tem certeza que ele é o mais certo de todos, né? O mais inteligente. O Marshall é lesado, retardado, né? Ele é totalmente lerdo. A Lilia acompanha um pouco o Macho, mas ela é meio aquela coisinha da mocinha, né? Tudo certinho. Tudo mas ela é mandona também, ela é mandona. Ela é mandona, mas ela é por isso mesmo, que ela é certinho, ela. Que ela acha que tudo é do jeito dela. Ela é muito parecida com o Ted também, mas o Ted ele é muito chato. A Robin é aquela coisa, assim, de ter ser mulher independente, aquela coisa, né? Vamos dizer assim, um pouco meio egoísta, né? E o Barney, ele é o cara, né? Então, assim, ele é o pegador. Então, são pessoas totalmente diferentes que se dão muito bem, né? E eu acho que isso é o mais legal da série. E você, Patrick, o que você mais gosta na série? Olha, cara, o que eu mais gosto da série é que eu me identifico naquele grupo de amigos. Sério, eu não me identifico com um personagem específico. Mas eu vejo que eu tenho um pouquinho daqueles personagens, as minhas atitudes, as minhas brincadeiras. Poxa, aquela briga do Ted com o Marshall pelo apartamento, que eles decidem quem vai ficar com o apartamento lutando com espada. Poxa, cara, é uma coisa que eu faria. Eu faria. Eu decidiria quem ficaria com o apartamento numa disputa de espada. Então eu me enxergo nessa série e eu acho que não só eu, muitas das pessoas que assistem conseguem se identificar com as situações que eles passam, com a própria característica deles. Eu acho que para um grupo de amigos, eles trouxeram isso numa realidade muito maior para mim do que Friends. E se eu for olhar hoje, eu vivo hoje o que a Lily e o Marshall vivem. Tem um grupo de amigos, quer viver no meio desse grupo de amigos, só que tem uma família, tá tendo um bebê agora, e como é que concilia? Como é que consegue levar? Eu me identifico demais com a série, é por isso que eu gosto dela. Eu acho que você falou tudo, cara. É interessante a forma como a gente se identifica, não só com um personagem em específico. A gente, lógico, tem os personagens que a gente se identifica mais. Mas a história dos amigos, não só isso, cara. O fato deles gostarem de Star Wars pra mim. Não, inclusive, tem uma coisa que eu acho que nós devíamos fazer. Todo ano, eles se reúnem pra assistir Star Wars. E a gente tinha que fazer isso. Justamente para pensar no que fez no último ano e para fazer um projeto pro próximo ano. Olha só. Isso é muito interessante, a forma como eles se identificam. Aquela noção de amizade verdadeira. Isso é foda. Mosby's designs has failed, but Alex and Jessica's love reminds us that. Mas a gente comentou sobre os personagens, então, qual é o personagem favorito e por quê, Gabriela Lima? Eu gosto do Bart. Mas no início você falou que você mais gosta do Ted. O Ted é o seguinte, porque o Ted, ele é muito apaixonado. Mas o Barney, ele é o cara. Então, eu fico na dúvida. Se eu pego o Barney, eu só me caso com o Ted. Falando que essa menina é assanhada, gente, vocês não estão entendendo. Ô, Gabi, deixa eu te falar uma coisa. O Ted, ele não é apaixonado, ele é chato, ele gruda no pé, ele é insuportável, ele é muito grudante. Nossa, o pior é que a Gabriela tá em dúvida nos totalmente opostos, entre o romântico e entre o galinha, né? É porque eu sou muito indecisa. Eu acho que o que a Gabriela quis dizer é o seguinte, o Ted, ele é um grude mesmo, ele é chato às vezes, ele é pelinha. E ele é sistemático demais, ele é um personagem extremamente sistemático. Mas o Ted, ele é extremamente romântico ao mesmo tempo. É um episódio legal do Ted, e que eu me casaria com o Ted, foi o encontro de 20 minutos. Olha só que isso, o cara arrumou um circo pra ter um encontro com a mulher em um minuto. Porque a mulher, acho que era 20 minutos, é o tempo do almoço dela. Isso, cara, é foda. Se eu fosse mulher, eu casava com ele ali. Então, isso eu achei foda, porque o cara é romântico. Ele tem a mãe, ele fez um encontro em 20 minutos, armou o circão lá, contou com a ajuda de todo mundo. Então, isso eu achei legal. Era dois minutos. Eu sei que era o tempo do almoço dele. Tempo que ela saia do serviço pra ir pegar a filha dela. Aí o tempo que ela tinha sobrando. Aí ele fez o jantar, armou tudo. Foi aquela coisa mais linda. Então, eu acho que eu entendo ela nesse sentido. Mas o Barney, cara... O Barney é foda. O Barney é... Fodacidade. Olha só. Mexe no Books vai ser lançado. Vocês vão ver. A gente já falou no próximo episódio. Vamos fazer um dicionário. Fodacidade. O Barney é a fodacidade descrita em uma pessoa só. Ele é foda. Ele, os planos dele pra poder pegar mulher, bicho. Cada plano que ele arma pra poder pegar mulher. Os personagens que ele armou pra pegar mulher. Eu concordo com vocês. Pra mim, o meu personagem favorito é o Barney. E eu digo mais. Eu digo que em muitos episódios o Barney carrega a série nas costas. Tem episódios que se não tivesse um personagem no Barney, não só o personagem, um ator. O ator, ele consegue fazer ser mais engraçado. Eu acho que a série não seria o que ela é. Eu penso assim. Concordo plenamente. E você, Carla, qual seria? Bom, eu queria ser diferente, mas não vai ter como. Eu gosto do Barney também. Eu acho que ele sempre, qualquer tipo de situação, ele consegue melhorar, ele não consegue deixar ninguém triste. Eu acho que por mais que ele, às vezes, pareça que ele é sacana, eu acho que ele é o amigo fiel mesmo, aquele que faz de tudo pra levar os amigos a sair da tristeza. Então, eu acho que o meu sonho é ter um amigo igual o Barney. E uma coisa que a Nakala falou, o Barney é garanhão, ele é pegador, ele às vezes é mau caráter. ele é machista. Sim, ele é. Só que ele é amigo de verdade. Você vê em algumas situações o que, que ele não faz pra ajudar o pessoal. Quando o Marshall é o que seria o mais desengonçado do grupo, ele queria ser o ecologista, tudo. O Barney chegou, você não vai ter dinheiro, sua mulher vai ficar lá vivendo a vida inteira naquela vidinha medíocre, você vai ser ecologista e ela não vai ter dinheiro. Eu arranjo um emprego pra você, vou arranjar um emprego pra você no banco, você vai enganar pessoas, você vai poluir o mundo, mas você vai ter dinheiro, você vai ter um casamento feliz. O Ted tá naquelas crises de pelanca dele, ah, eu sou sozinho, eu sou sem ninguém. Eu, cara, vamos sair, vamos ter a noite mais épica de todas, vamos fazer. E o Barney tinha umas ideias do nada, vamos pra outra cidade, pegar um avião. Lamber o sino da liberdade, da onde que uma pessoa vai tirar essa ideia pra ajudar um amigo que tá num momento depressivo? Cara, eu faria, é a minha cara fazer isso, vou inventar um trem bobo pra poder fazer, é a minha cara. Quando ele inventou essa ideia, eu pensei assim, cara, isso é foda, e eu faria isso. E eu preciso de um cara como o Barney na minha vida. Boiola! Eu sei que ficou meio gay, mas... eu preciso, porque eu sou um cara muito paia, velho. Eu não teria coragem de fazer isso. E o Barney consegue fazer isso, não só isso. Ele já ajudou a Robin quando a Robin tava mal, quando a Robin tava precisando do emprego. O que ele fez? Foi lá e fez um vídeo de emprego pra ela. Porque ele já tinha experiências em vídeos de emprego. tinha total experiência. Mas eu acho que o Barney, eu vi que ele era um amigo de verdade quando... É porque os episódios, eles se interligam, na verdade. Você vê um episódio hoje, acontece uma coisa naquele episódio e passa desapercebido. Você só vai ver o que aconteceu realmente lá três episódios depois. Foi quando o Marshall terminou com a Lily. E aí eles estavam conversando. E o Barney, em um dos momentos, em um episódio, o Barney fala: ah, tô cansado dessa história da Lily, cara, vamos aproveitar, vamos sair. E o Marshall continua chorando. Aí estão lá conversando no bar, o Marshall começa a chorar por causa da Lily, o Barney fala: ah, puta merda, eu tenho que ir. Aí ele sai de perto, tipo, meio puto. Dá a entender que ele tá de saco cheio do Marshall, que quer sair de perto dele, que ele tá com crise de bichice. Dá a entender isso. Exato, dá a entender exatamente isso. E três episódios depois, a gente vê que, na verdade, o Barney pegou o avião, foi pra onde a Lily tava morando e foi falar com ela: ó, tem um cara chorando por você lá do outro lado. Não faz isso não, vai lá pelo menos olhar o que tá fazendo. E o que tá acontecendo? Então isso é foda. Isso é muito foda. O Barney é o amigo leal em qualquer situação. Excêntrico, mas é leal. Gather around ye children to hear the tale so sweet of a man who dared to race machines with nothing but his feet. Suck it, Grandbot. Marshall versus the machines. Ran with all his might. Qual é o personagem que vocês mais se identificam? Qual é o personagem que você mais se identifica, Gabriela, por exemplo? Eu acho que você fala que você se identifica com o Ted, vai ser meio complicado, né? Na verdade, eu me identifico com a Lily. Por quê? Por quê? Porque a Lily, ela é aquela mulher igual a Ana Carla falou, ela é certinha, ela quer as coisas dela e ela quer ter o companheiro dela ali do lado, ela faz de tudo pra tentar ajudar. Eu acho que eu me identifico mais com isso. Eu quero ter a vida assim que ela tem, o jeito que ela vive. Mas a Lily é manipuladora, não se esqueça. Eu também sou. Então faz sentido. Porque a Lily, ela monta os pauzinhos quase como se fosse uma jogadora de xadrez. Usa os amigos como se fossem peões pra conseguir o que ela quer. Ela fez isso com o relacionamento do Ted com a Robin. Ela fez isso em diversas situações. Faz isso constantemente com o Marshall. A Lily é certinha também, até certo ponto. Que você vê as historinhas dela, que brincadeira. Olha quantas namoradas ela já terminou, fez o teste terminar. Então, deixa pra lá. Agora, Gabriela, aproveitando, já que você se identifica com a Lily, eu quero te fazer uma pergunta. Você tem uma amiga que você tem uma tara, como a Lily tem uma tara pela Robin? Então, era isso que eu tava pensando. Eu tô aqui pensando nisso. Porque é o seguinte, tá todo mundo falando que a Lily é certinha, que a Lily... A Lily é certinha, na seguinte, ela é sistemática com as coisas que ela quer. Ela quer ter a vida perfeita. Ela quer todo mundo velhinho, todo mundo unido, todo mundo assim. Ela quer ter a vida dela, ela quer que a vida dela seja perfeita. Mas a Lily é sacana. E ela é doida pra dar uns pega na Robin. Ela é doida. Então, Gabriela Lima, qual que é a amiga que você quer dar uns pega? Seu ciado. Nada a declarar. Ela não quer se comprometer, não quer se comprometer. Então, se você é amigo, amiga, né? Da Gabriela Lima, se prepare. Talvez ela tá tendo sonhos eróticos com você. Olha só. Gente, mas se identificar com o personagem não quer dizer que é totalmente igual em alguns aspectos. Aproveitando, Ana Carla, qual que é o personagem que você mais se identifica? Olha, eu acho que também é a Lily, mas não por essa parte que a Gabi... Eu não sou manipuladora. Não, mas... não é, de fato. Eu não sou manipuladora, mas eu sou mandona, né, eu sou nervosa, eu sou estressada, a Lily, ela é muito nervosa, muito estressada. Tem um episódio da Lily que ela mata a pessoa com o olhar, com o olho fica vermelho, a pessoa explode, mas é no sentido que ela mata a pessoa na vida dela, que é muito foda e mostra isso, ela é brava pra caralho. Eu sou consumista igual ela, porque, né, ela é super consumista, ela não chega a ser o ponto igual ela, né, de estourar cartão, aquela coisa, mas eu sou consumista. Mas eu acho que a gente acaba se identificando com um pouquinho de cada um. Eu sou um pouquinho igual o Ted, eu me acho certa, né? Eu tenho certeza, ninguém sabe de nada, eu que sei de tudo. Eu sou muito lerda, igual o macho. Então eu acho que a gente se identifica um pouquinho de cada um. Mas eu acho que é mais com a Lily também. Mas eu não sou manipuladora, não tenho tara por nenhuma amiga minha. Deixando bem claro, gente, esses homens aqui, pelo amor de Deus, eu não sou assim. Tem certeza? Absoluta. Muito bom. Muito bom. O Patrick tá morrendo de tossir ali. Muito bom isso. Patrick, e você? Qual é o personagem que você mais se identifica? Bebi uma água aqui, porque essas meninas vão me matar. Cara, eu vou roubar um pouquinho a ideia da Naká. Eu vejo que eu tenho muito do Marshall, porque eu sou bombom. Eu sou desengonçado e o Marshall é desengonçado pra caramba, e eu sou desengonçado. Eu sou meio crianção também. O que mais se identifica comigo é o Marshall. Só que eu tenho também um pouquinho do Ted. Eu, às vezes, eu sou sonhador demais. Quero fazer enfeitar demais. O Ted tem uma coisa de querer se mostrar intelectual. E tem um episódio que eles zoam isso, que o Ted está sempre querendo corrigir os outros. Eu sou um pouquinho assim. E eu também, os ouvintes já devem ter percebido, eu também falo pouco, assim como o Ted fala pouco. Então tem um pouquinho dos dois. É interessante que todo mundo falou que se identifica com mais de um personagem. Eu acho que isso que é o ponto alto da série. Você se identifica... Eu, particularmente, é foda falar isso, mas eu já quis ser o Barney. Eu já fui como o Barney. De querer pegar todas as mulheres e... Conseguiu? Não sei. Acho, provavelmente não. Que o Barney já passou o Serol em mais de 200. Mas eu sempre fui o tipo do cara que colocava os amigos até em primeiro lugar... muitas vezes deixei de fazer pra mim, pra fazer por um amigo meu. Tenho o lance, eu tenho também um pouco do Ted, principalmente, de querer aquela pessoa. Que o Ted, na verdade, ele é o romântico, é o eterno apaixonado. Ele quer a mãe dos filhos dele. E eu acho que eu sou um exemplo claro disso, de querer a pessoa certa. Na série mostra que nem sempre você acha. Você não vai achar a pessoa certa numa liquidação de shopping. Então é muito legal isso. Eu olhando, você parece com o Ted mesmo. Você quer a pessoa certa, mas brinca com um monte de errada também. Esse é que é o problema. Tá vendo? Então, mulheres, mandem seu e-mail pro Mexidão Rocks. Eu sou a mistura do Ted Mosby com Barney Stinson. Vocês querem coisa melhor? Agora, por que ninguém se identifica com a Robin? Eu tava conversando isso com um amigo meu que gosta da série também. Todo mundo gosta do Barney. Acho o Barney, geralmente o Barney mais foda. Muita pessoal gosta do Marshall por ele ser crianção, por ele ser autêntico, por ele ser sincero. O Ted, ele é o principal, então acaba... Mas acaba que a Robin, todo mundo acha ela bonita, mas nada mais. Por que vocês acham isso? Vocês têm alguma coisa a dizer? Eu acho, porque ela é muito traumatizada pela infância, pela vida dela. Então, acho que por mais que a gente tenha o nosso trauma, a gente nunca quer assumir que a gente tem aquele trauma. Então, acho que ela é a mais sofrida, a mais solitária. Você vê que ela sempre quer fazer as coisas sozinha. Ela não quer, até um certo momento, ela não quer ninguém perto de mim, não quero casar, não quero ter filho, não quero ser mãe. Então, eu acho que é mais por esse lado. Por mais que a gente tenha os nossos traumas, a gente não quer assumir. Então, acho que é por isso que a gente identifica com ela. Eu acho que é por isso. Eu enxergo a Robin assim. E o lance dela ser independente demais, não querer relacionamento nem nada, eu vejo que a série mostra que é muito pela forma como o pai dela se relaciona com ela. Que o pai dela deixa claro que ele queria ter um filho. Tanto que o nome dela é Robin Charles Cherbaski. Robin, um nome masculino, Charles, um nome masculino, Sherbarts. O pai dela chegou no limite da festa de, no aniversário de 15 anos dela, e de presente jogou ela no meio de uma selva pra ela se sobreviver, porra. Que merda é essa? E eu acho que a maioria dos traumas dela, até o modo dela ser, é por causa disso mesmo. Eu acho que vocês sintetizaram muito bem quando vocês falaram o lance dos traumas e da independência. Eu acho que a Robin é um exemplo de mulher independente que chega a não existir. Eu acho que por causa disso ninguém se identifica com ela. Ela é um extremo. Eu acho que é uma independência que nenhuma mulher quer. Ninguém quer esse tipo de independência, né? Ser totalmente solitário, totalmente sozinha, não ter família, né? Agora que ela é envolveu nesse grupo de amigos, mas então ela não tinha ninguém. Na carreira ela é totalmente fracassada. Então é um tipo de independência que eu acho que ninguém quer. Exato, eu acho que é isso. A Robin, ela é o exemplo máximo de mulher independente, a ponto de assustar homens. Eu acho que homem nenhum quer uma mulher como a Robin. E não se identifica com mulher, porque por mais que a mulher queira ser independente, ela quer ter a independência financeira dela, profissional, mas ela quer ter família. Mesmo que ela não tenha filhos. Tem mulher hoje em dia que fala, eu não quero ter filhos. Mas ela quer ter alguém pra dividir aquilo. Você ganhar a vida por ganhar e não ter com quem dividir não faz tanto sentido. Acho que por isso que ninguém se identifica muito com a Robin. Identifica mais com a Lilian por causa disso. Talvez olha o Pagana de psicólogo. O Pagana de Ted. Pagana de Ted. Talvez ela aja assim com medo dela ser o que o pai dela foi pra ela. Olha só, talvez ela não quer ter filho porque ela não, ela sabe que a infância dela foi difícil e ela não quer ser pro filho dela o que o pai dela fez pra ela. Pois é, gente, mas ela não vai poder ter filho mesmo. É verdade. Ela é estéril. Tadinho. Mas ela pode adotar. Mas aí mostrou uma coisa interessante, que é quando ela mostrou o que realmente acontece. Porque a Robin é esse extremo, porque está mostrando a realidade do mercado de trabalho hoje. Porque hoje em dia as mulheres estão tomando conta do mercado. Então eu acho que a Robin é uma crítica. Porque ela não queria ter filhos, quando ela descobriu que ela não poderia ter filhos, ela ficou mal. E eu sei que ela fala com, acho que é com, não sei se é com o Barney, eu não sei se é com o Barney ou com o Ted, que ela fala que uma coisa é você não querer ter, outra coisa é você não poder ter. São duas coisas diferentes. Então acho que isso é muito legal. Uma das grandes dúvidas da série, e tem um monte de piada com relação a isso, é sobre o emprego do Barney. O Barney trabalha em um banco, ganha muito dinheiro só pelo estilo de vida que ele leva, mas ninguém sabe o que ele realmente faz. O que vocês acham? Vocês acham que vai explicar isso? O que vocês acham que ele faz? Alguém tem alguma ideia? Olha, cara, eu acho que essa piadinha, ela é muito bacana, ela é muito bem explorada e sempre quando alguém pergunta o que ele faz, ele só responde, hahaha, please, por favor, e não fala nada. Eu acho que ele é um daqueles gerentes de porra nenhuma, aqueles aspones que tá lá só pra ganhar o dele, porque você vê que ele é um cara estudado, o cara, ele é chefe. Ele contrata o Marshall como estagiário pra ficar fazendo sacanagem com o cara do prédio vizinho. Você, pô, que loucura. Isso é muito foda. Ele contrata o Marshall como estagiário pra ficar fazendo traquinagens com o prédio vizinho. Cara, puta merda, bicho. Isso é muito foda. Então, eu não sei. Eu acho que eles não vão fazer essa revelação, não. Inclusive, eu acho que eles podem explorar mais com uma sacada bacana, mas vai ficar na nossa curiosidade mesmo. Eu acho que com um monte de coisa na série, né? Mas alguém tem alguma dica? Alguém imagina alguma coisa? Eu uma vez estava conversando com a Gabriela, eu acho que ele é um vendedor de armas no mercado negro. Por que isso? É porque tem um episódio que tem um negócio de... Que ele começa a falar uns negócios lá de arma que vazou, não sei o que, ele... Bombas. Falou sobre bombas, não foi? É, fala um negócio de bomba e de repente ele percebe que tá falando demais, ele, opa, vou ficar quieto aqui. Então acho que tem alguma... Ou a empresa trabalha com alguma coisa relacionada a isso. Lógico, falar sobre o que o Barney faz é meio complicado. A gente tá mais brincando mesmo com isso, porque é uma piada, é uma coisa engraçada. Thinking what's Barney been drinking? That girl was smoking hot. Yes, I could have nailed her, but no, it's not a failure, cause there's one thing she is not. To score a 10 would be just fine, but I'd rather be dressed to the nines. It's a truth you can't refute. Nothing suits me like a suit. Qual que é o episódio favorito de vocês? Alguém sabe falar sobre um? Cara, é uma pergunta foda. E é uma pergunta foda porque são muitos episódios, são 7 temporadas, cada temporada com mais de 20 episódios pra cacete. E se escolher só um, só nessa conversa a gente já citou vários. Mas um dos episódios que eu mais ri, que eu mijei de rir de verdade, que nossa, eu chorei e foi muito bacana porque ele fala um pouquinho, né, do saudosismo, de você lembrar da infância. Foi um episódio em que o Ted e o Marshall vão pro show, pro Lollapalooza, eles levam a Lily e eles comem um sanduíche, que tem um grande lance da série, é que eles, o Ted, pra contar pro filho dele as histórias de adolescência, quando ele era jovem, a gente como jovem faz merda, é normal fazer merda, e eles gostavam de usar um determinado cigarrinho do capeta, e pra não deixar claro, toda vez que eles vão falar do cigarrinho do capeta, eles comem um sanduíche. Então toda hora que eles estão comendo um sanduíche, pode saber. E aí eles nessa festa, nesse show, eles comem um sanduíche, eles ficam malucos procurando banheiro e fica o episódio inteiro. Eles procurando banheiro, rodando estádio e rolando umas coisas loucas. O cara morre lá no final e é um episódio engraçado. Não vou contar spoiler, mas a revelação no final é tão foda que você ri mais ainda. Ô, velho, pra mim esse episódio eu acho que foi da última temporada, né? Foi da última temporada. É, da sétima. Ali tava grávida. É, Lily tava grávida, justamente. Eles saíram pra comprar um lanche pra ela. Ela não come o sanduíche. É, entre aspas e tio irônico, pra todo mundo entender que sanduíche não estão falando de cigarro do capeta, mas ela não come o sanduíche porque tava grávida. Justamente. E é um episódio muito bacana. Esse é o meu preferido. E você, Gabi? Qual que é o seu episódio preferido? O meu episódio preferido foi quando acontece um casamento... Não lembro de quem. É de uma amiga do Ted. Aí ele conhece a Vitória nesse casamento. Aí ela não quer falar o nome de jeito nenhum pra ele. Ela fala que o nome dela é Docinho e também pede pra ele não contar o nome dele. Aí que se tivesse acontecer, ia acontecer naturalmente. Ele ficou doido. Ele quis saber de qualquer forma. Ele fez de tudo. E no final eles acabam juntos e namoram. É, mas eu fico tão triste que eu queria muito que ela fosse a mãe dos meninos. Que a Vitória, vou ser sincera, corro o risco de apanhar da minha esposa, mas a Vitória é uma mulher quase perfeita, cara. Ela é demais, ela é demais. Eu queria, como o Ted, eu queria que ele casasse com ela. Mas vamos ver na oitava temporada o que vai acontecer. Vamos ver. Ela, pra mim, de todos os namorados do Ted, ela foi a melhor namorada. O relacionamento dos dois é o melhor relacionamento que o Ted teve. Ele ficou com várias garotas, mas o melhor relacionamento. Ele teve um monte de mulher chata e puta merda, mas a Vitória foi a pessoa que mais se identificou com ele. A Zoe, eu acho que foi a pior que ele teve, que ela era insuportável, brigou com ele o tempo inteiro, desde a época do prédio, que ele ia construir o prédio dele, até a terra. O relacionamento dele só acabou mesmo porque ela teve que viajar, ela foi pro exterior. Só acabou por causa disso, mas se tivesse sido isso, teria sido ela. E você, Ana Carla, qual que é o seu episódio favorito? Não, gente, eu tenho pequeno problema falando de memória. São tantos episódios. É porque é tanta coisa bacana. Então, assim, o episódio que o Barney compra, né? Ele dá dinheiro pra Robin, ó, se você falar merda lá no jornal, se você der uma mancada, eu te dou tanto, só pra fazer de sacanagem. Esse episódio é foda, esse episódio é foda. Ela fica fazendo altas palhaçadas. Porque ela, até então, é uma jornalista fracassada, né? E consegue uma matéria importante, um cargo importante como jornalista. Então ela só cobre reportagens idiotas, né? Notícias idiotas. Aí ele vai, ninguém vê. Aí ele vai lá e dá, ó, te dou tanto. E você fala alguma porcaria. Eu rachei os bicos de rir, porque cada hora, tipo assim, inesperado. Ela tá dando noticiário, de repente ela fala alguma coisa, cai, dá um tapa na bunda dela mesmo. É muito engraçado. Esse episódio é foda. Esse episódio é foda. Mas e você, Thiago? Qual é o episódio que você mais gosta? Velho, tem um monte de episódio que eu gosto pra caralho. Muito mesmo. Mas tem um episódio, e ele nem é um dos mais engraçados. É o episódio da mala. Que todo mundo carrega uma mala. Você carrega, todo mundo carrega uma história. E o Ted passa... E o Ted, como a gente falou no começo, o Ted é super sistemático. E aí ele vira e fala que tem algumas malas que não compensa carregar. Ele sai pra conhecer a pessoa, quando a pessoa começa a contar pra ele qual é a história de vida, ele fica todo, nossa, essa mala é muito pesada, não sei o que, não quero, é estranho. Aí no final tem a lição, tem aquela grande lição de moral, que a mulher fala com ele, olha, eu tenho a minha mala. Ele parou pra olhar pra dentro dele e viu que ele tinha uma mala ainda muito maior. E aí vem aquela grande lição, você pode ficar com a pessoa sem ter que carregar a mala dela. Ou então, ao invés de criticar, ajude a carregar a mala, é mais interessante. E esse episódio, pra mim, ele foi foda por causa disso. É um episódio que me marcou e eu gostei muito dele. Mas tirando esse episódio, é super engraçado. Tem o dia da tempestade, que fica todo mundo dentro do coisa. O episódio que o Barney começa a dançar. Como é que é aquele episódio? Ele começa a fazer umas dancinhas cabulosas. É o episódio que ele fica com a mulher super gata, eu acho que é stripper até, e ela fala que só vai ficar com ele se ele abandonar os ternos, o parar de usar terno, que o Barney tem um grande lance, que ele sempre está usando terno. Aí no final, e é justamente o episódio de comemoração, é o episódio número 100 da série, aí como comemoração eles fizeram um musical. Todos, você pode reparar, quem assiste a série sempre tem um musical, e sempre quando tem um musical é um episódio de comemoração. Eu acho que é esse que você está falando, né? Eu não sei se é esse, mas é esse. É o que ele fica dançando na rua, cheio de gente, que ele é fascinado com o terno. Ele só usa. Cara, eu tô lembrando de um outro aqui, mas um outro episódio que eu acho super foda e eu morro de rir é o episódio da aposta do tapa. A aposta do tapa, que é o seguinte. A Robin não é uma amiga do grupo de muito tempo, ela entrou mais tarde, né? Mas... aí eles descobrem que a Robin tem algum trauma sobre shoppings, que ela odeia shopping, não vai em shopping de jeito nenhum. E o Barney, como bom filho da puta, ele quer descobrir de todo jeito. Por que ela não tem esse medo? E eles ficam na expectativa, eles fazem uma aposta. Se a Robin, ela era uma atriz pornô, se era alguma coisa nesse sentido. Ele aposta com o Marshall, esse é a aposta do tapa, e nesse dia tem um lance da aposta do tapa que dura a série inteira. E tem uma outra piada. Esse é um episódio muito importante, se você for olhar, porque ele tem duas piadas que vão a série inteira: a aposta do tapa e a descoberta de que a Robin foi uma cantora adolescente no Canadá e fazia as musiquinhas toscas dos anos 80. A Robin Sparkles, muito foda, muito foda. Cara, é muito foda isso. A aposta do tapa é legal. Me lembrou o site que os caras são tão desgraçados, os caras são tão filha da puta. A amizade deles é tão legal que o macho faz a aposta e ele ganha. E a aposta do tapa, pra quem não sabe, é o seguinte: perdeu a aposta, ele tem que dar um tapa. O perdedor leva um tapa na cara. Eles apostam, inclusive, mais de um tapa, né? Tem direito a 10 tapas aleatórios, quando quiser, uma coisa assim. É, tipo isso. E o macho perde as apostas e ele toma um tapa logo na cara. E aí o Marshall fica contando quantos tapas restam toda hora que ele vê o Barney. E o Barney, isso deixa o Barney puto, porque o Barney é muito ansioso. E aí o Marshall pega, pra deixar o Barney mais ansioso, faz um site com um contador em regressão. Esse episódio é foda, menino. Barney fica entrando no site toda hora pra saber quando ele vai levar o tapa. Aí ele fica falando, ó. Não, tá fácil de saber agora, eu vou levar o tapa quando o contador acabar. E o Marshall fica zoando ele, você não sabe. Deixa, o Barney fica puto só com a possibilidade de não saber quando ele vai levar o tapa. E o mais maneiro é que quando o Marshall mostra pra ele que o contador tá chegando no zero, o Barney entra num desespero de quase chorado, chega a dar dó, velho, do Barney, sério. Ele fica desesperado, porque a mão do Marshall, o Marshall é um gigante. A mão do Marshall deve ser pesada pra desgraça. Eu acho que... Mas é que o Marshall ganhou a primeira após o tapa, o Marshall ganhou. E quando ele dá o tapa é até engraçado. Que é um outro episódio. A Lily obriga o Barney a fazer uma coisa que ele não gosta. Ele fica puto. Ele fala, se amigo tem que fazer isso, eu vou fazer uma peça e vocês vão ser obrigados a assistir essa peça comigo. E o Barney faz de propósito a peça mais chata do universo. Pra você ter uma ideia, tem uma parte dessa peça que consiste em ficar com uma arminha de água, ficar tirando água na cara da Lily durante 30 minutos. Aí chega uma hora que o macho do nada levanta e dá um tapão na cara do Barney. Mas esse tapa não é à toa, é o tapa da aposta que eles ganharam. O macho não aguentou e teve que levantou e deu um tapa na cara dele no palco. Muito foda. Foi muito foda, foi muito foda mesmo. You just got slapped. Yes, that really just happened. Well, everybody saw it. Ha! Everybody laughed and clapped, 'cause it was awesome. The way that you just got slapped. Um episódio que eu gosto muito é o Livro de Cantadas. A gente colocou ele na pauta, inclusive, e ele é um dos episódios engraçados porque o Barney mostra a que nível ele pode chegar pra poder pegar uma mulher. E o Livro de Cantadas é foda. E o mais doido do Livro de Cantadas é que a última cantada é uma coisa. Ele manipulou todo mundo, pra todo mundo agir com ele de uma forma, pra ele retribuir de outra. E aí, tentando não passar spoiler, claro, a gente já passou muito spoiler aqui até, mas no final das contas, tudo que aconteceu durante o episódio inteiro fazia parte da última cantada, ou seja, foi uma jogada de mestre. Ele foi filha da puta com todo mundo pra a última cantada funcionar, e ele funcionou, ele pegou a mulher. Não, você tem uma ideia do Livro de Cantadas? Tem uma cantada que ele explica como ele vai conquistar a mulher vestindo de mulher, como ele vai conquistar a mulher fingindo de pirata, coisas assim absurdas. E o livro funciona, aquela merda da cantada funciona. É muito foda. Também o Livro de Cantada é uma marca da série. Não, mas uma coisa que também faz parte dos pontos altos é a Robin Sparkles, né? Eu fiquei assustado esses dias porque o Patrick me mostrou que a musiquinha do Vamos ao Shopping, ela tem no Just Dance. Essa musiquinha que os ouvintes estão ouvindo agora no fundo do podcast é uma musiquinha que, se eu for olhar, tosca. Eu postei uma vez no Facebook, o pessoal não entendeu, só quem assiste a série entende. E ela tem no Just Dance, no gamezinho. Deu até vontade de jogar aquele game, apesar dele ser bem mais boiola que o Dance. É, que são duas fitas. É o episódio do namorado dela, que era roqueiro lá, que tinha uma banda e que abandona ela, inclusive. O episódio quer mostrar que todo roqueiro de fundo de garagem é um loser, que não estudou direito, sem referências, Thiago Mendes, sem referências, mas que não estudou direito e que só quer aproveitar da mulherada. E é isso que o namorado dela faz. E o clipe deixa claro, quando ela grava o clipe, que o cara é um filho da puta, mas ela é adolescente apaixonada e tudo mais. Eu acho que acho que mostra uma fase, né, da vida de quem curte essa música, quem persegue esse negócio de ser artista. Porque você tem a parte boa quando você consegue o sucesso, mas você tem aquela parte ruim que você tem que lutar sem correr atrás. E a Robin correu atrás dessa vida de sucesso, dessa vida de glamour o tempo todo. E ela também passou por etapas. Ela foi uma adolescente, se apaixonou e tal. E o namorado dela depois volta, velho, num episódio, careca, fudido, e mesmo assim ela é apaixonada. E o pior, o cara volta pra fazer ela de hold. Só por isso, só pra ela fazer. Como ele sabe que ela é jornalista, só pra ela fazer uma matéria da banda dele. Ele é um filho da puta. Aquele episódio que aparece, acho que é com ela, que o cara fica pelado, sentado no sofá. Naked Man. Depois o Ted Ted tenta fazer isso, não é? Ele tenta fazer isso. Tenta fazer com... Ah, ele conhece uma mulher... Amiga da futura mulher dele. Ele conhece ela e tenta fazer com ela. Não, eu acho que não é. É com uma outra mulher. Eu só sei que o Barney fica indignado porque ele não pensou naquilo antes. Explica pra galera o que é o Naked Man. Bom, a sacada é que o cara, ele é feio, ele é gordo, ele não tem dinheiro, é pobre. E quando ele sai com uma mulher, ele acha que ele não tem conteúdo suficiente pra conseguir ficar com aquela mulher. Então qual que é a sacada dele? Ele fica, a mulher sai pra fazer alguma coisa, na casa dela, inclusive. E aí ele vai tirar a roupa e fica pelado. Ele tira a roupa e fica pelado esperando a mulher. A mulher, quando entra, olha, acha engraçado e acaba ficando com ele. E tipo, o pior é que o filho da puta consegue provar que funciona. Funciona. Só não funcionou pro Ted, né? Só não funcionou pro Ted. Foi pro Barney. Olha, ironia, foi pro Barney que não funcionou. Olha a ironia do destino. O Ted faz a parada, a mulher olha e fica com ele. E o Barney, na hora que a mulher entra dentro da sala, vê ele peladão, ela briga com ele, fica puta com ele, faz ele embora de casa pelado. Que aí é o episódio que ele fica andando entre os carros lá, peladão. E depois ele liga pro celular pedindo o celular de volta, ela joga o celular fora. Mas sabe qual é a parada mais legal desse episódio? É que o Barney e o Ted saem com uma mulher. Cada um sai com uma mulher, lógico. E aí um liga pro outro. Ô, Ted, eu tô fazendo aquele lance do Naked Man. Qual pose você acha que ia ser legal? Aí fica um falando com o outro no telefone, as poses, e fazendo. Isso eu achei foda. Os cara é à toa, velho. Quase um Austin Powers, eu lembrei do Austin Powers nessa cena. Não, é, a pose do Superman peladão com a mão na cintura, eu achei foda, que isso, cara, eu tinha que fazer isso um dia. I went to the mall with a couple of friends. I had a whole week's allowance to spend. I won hoop earrings and a Benetton shirt. We came here to shop and we came here to flirt. I turned around and who should I see? Prime Minister Brian Mulroney. He said, young lady, I don't approve. So I had to get down and bust a JC move. Uma outra marca da série são os Doppelgangers. Nem sei se eu falei certo. Talvez os fãs de anime vão me corrigir aí depois. Mas que são os Doppelgangers? São os sósias. A Lily tem uma parada que ela fala o seguinte: que ela só vai ter um filho quando ela encontrar um sósia de cada um daqueles membros do grupo. E os sósias, cara, são as coisas, uma parte muito bacana da série, que cada um fica procurando o sósia do outro. Ou seja, uma pessoa muito parecida, só que com uma postura totalmente diferente. Eu gosto muito e gostaria de perguntar pra vocês, qual é o sósia mais engraçado que vocês acham que o pessoal encontrou até hoje? Eu acho que foi o da Lily, que era uma stripper, não era? Eu acho que foi o mais engraçado, porque a Lily, ela é toda, vamos dizer assim, recatada, né, tipo... É, com essas coisas, o Barney até ele é doido pra dar umas pegadinhas no peito da Lily, né? Tem uma série que ele fica toda hora, né, tentando pegar. Tem uma série, eu acho que ele até deixa, né, ela pegar, ela é toda assim, né, ela é casada e tal. Então eu acho que o mais engraçado é ela ver, né, eles verem uma stripper que é idêntica a ela, né? Tanto é que eu acho que eles confundiram, não confundiram, acharam que era realmente ela. Eu acho que é o mais engraçado. Também concordo de ser a Lily, porque a Lily é. Aí aparece do nada uma pessoa igual a ela, carrancuda, que tem boca suja, que não quer saber e que faz tudo que ela não faz. Acho que foi a melhor mesmo. Uma sacada que eu acho que vocês estão falando, mas acho que ninguém percebeu. Eu acho que talvez eu esteja viajando. Mas os doppelgangers não são só os sósias, são os alter egos dos personagens. É aquilo que os personagens querem ser. A Lily, ela é certinha, mas ela queria pegar a Robin. Talvez ela queria ser uma stripper. O doppelganger da Robin é um homem. É um rapazinho que parece com a Robin. Exato. Os doppelgangers, na verdade, são aquilo que os personagens queriam ser. O macho, o doppelganger dele, acho que tem bigode. Tem bigode, o mustache man. É o mustache man. E o macho passa boa parte, acho que da terceira temporada, falando do tal do bigode, que ele queria ter bigode. Então os doppelgangers são aquilo que os caras sempre queriam ser. Então acho que a sacada legal dos doppelgangers é essa. Olha só, E você não falou que o Barney sempre queria dar uma pegada no peito da Lily? Quem que é o doppelganger do Barney? O ginecologista da Lily, porra! Exatamente, exatamente, o ginecologista da Lily. Olha aí, quer forma melhor de pegar nas partes da Lily do que essa? Porra do cara, Thiago, você é um gênio. Parabéns, parabéns, parabéns. Eu tô desperdiçado, eu sei. Eu tô falando que eu tenho uma mistura do Ted com o Barney, ninguém tá acreditando. Uma coisa legal também é o Bro Code, o código dos brothers. Não é Bro Code, é The Bro Code. É o código. É o código. Aquilo ali, eu acho que todo cara tinha que ter um livro daqueles na cabeceira. Inclusive é vendido, né, Thiago? É vendido, cara. Você pode adquirir isso. A gente não vai fazer a propaganda porque a gente não é patrocinado. Você vai achar só no eBay, não vai achar no Brasil mesmo. Mas você pode comprar. E cara, uma das primeiras coisas que o Bro Code fala é que bro antes de garotas, antes de você querer pegar uma mulher, se um amigo seu tem total prioridade. Não, mas explica antes o contexto, o surgimento desse código. Todo o contexto, cerimônia, rapaz. Cerimônia, ele existiu a caráter. O Bro Code, na verdade, segundo Barney Stinson, uma história verdadeira, vem dos tempos do tempo de César. E foi Barnabas Stinson que criou o Bro Code. Mas o Bro Code, ele é um livro de regras de dessa coisa do brother, do irmão mesmo, do verdadeiro amigo. É aquilo que vai regulamentar o relacionamento entre amigos. Então, se você é amigo de verdade e tem um brother, essas regras vão guiar todo o seu relacionamento. Thiago Mendes, leia com voz sisuda, voz séria, voz imponente, todas as principais regras do Bro Code. Lerei garotas, eu não posso explicar o quão importante isso é. Veja, garotas vêm e vão, mas seus bros vão sempre estar com você. Quebrar essa regra é pecado supremo na liga da testosterona. Artigo número 2. Nunca beba a última cerveja, a não ser que você tenha a específica permissão para isso. Regra número 3, se alguma garota se encaixar em algum desses requisitos, ela está fora de cogitação para toda a eternidade. Foi uma ex-namorada? Seu amigo disse explicitamente que quer ela? É irmã de seu amigo? Porém, se for prima, não tem problema algum, e você ainda pode dizer isso na cara dele quantas vezes quiser. Artigo 4, nunca abandone um amigo cujo time perdeu de lavada. Só deixe ele em paz. É mais que não dá, velho. Artigo 5. Você nunca deve possuir um gato. Porque um homem de verdade não pode ter um gato. Então já aí eu já vejo que eu não sou um bro. Porque eu gosto de gatos. Sempre tive gato, você lembra? Não era um bro. A casa do Erison, inclusive, era um gatódromo. Ó, palavras novas. Essa é uma palavra nova, eu tenho certeza. Certeza também, certeza não é uma palavra nova, foi um erro mesmo. Mas bom. Uma coisa muito legal de How I Met Your Mother são as participações especiais. Alguém sabe citar alguma? Bom, teve a Britney Spears. A Britney Spears, ela vem apaixonada fica apaixonada pelo Ted, quem pega ela é o Barney. O Barney é um filho da puta, né? Quem que o Barney não pega? Só a Lily, cara. Só a Lily. Só a Lily, é verdade. É, Henrique Iglesias. É o namorado argentino gostosão da Robin. E eu acho que ele foi a participação que mais foi significativa. Porque o Ted ficou mal pra caralho por causa daquele namorado da Robin. E o Marshall ficou apaixonado por ele também. Mas o cara é, porra, o cara é foda. O cara sabe fazer massagem. O cara era muito sensual, era muito sensual. O que, que você acha disso, Gabriela Lima? Hã? O Henrique Iglesias, pô, era o namorado da Robin lá na segunda temporada. O namorado argentino, você lembra? tudo. Eu acho que a reação dela já disse tudo sobre o que ela acha. Tô falando que ela é assanhada, gente. Ela já tava imaginando, pensando coisas, entendeu? Eu tava pensando em fazer amor com ele na prancha de surf, igual a Robin fez. Vocês queimam meu filme desse jeito. Fazer amor na prancha de surf deve ser legal. Mas uma das participações que pra mim foram mais interessantes foi a do Hurley do Lost. Ele... O Hurley participou de um episódio e tudo no episódio fazia menção a Lost. E isso foi o mais legal. E Lost, tava, na época, tava no auge do sucesso, né? Na época que esse episódio foi exibido. Então teve tudo a ver. Realmente é um episódio maneiro. Assim. Mas eu gostei da participação da Katy Perry. A Katy Perry fazia uma prima burra da namorada do Ted. Todo mundo ficou afim dela. Inclusive o Ted. Inclusive o Ted. Só que pra variar, quem pegou foi o Barney. Só que na hora do vamos ver, o Barney tava justamente na época em que ele tava descobrindo quem era o pai dele. Aí ele chegou todo pagando de gatão pra ela. Chegou, quem é o papai? Quem é o papai? E ela era burrinha. Ela perguntou pra ele, quem é o seu papai? Aí ele, eu não sei! E começou a chorar. Ficou chorando. Gente, o Barney é muito engraçado. Acha o bico dos Barney. Ô, puta merda. Alessandra Ambrosio também fez participação em um dos episódios, um episódio da Victoria's Secret. Ela é uma modelo brasileira, né? Olha só, uma brasileira participou do How I Met Modern. Ela é uma modelo brasileira, bem famosa até nesse, no ramo da moda e tal. E eu acho que talvez por causa disso. É uma das top models mais requisitadas lá no Victoria's Secret. É uma curiosidade, mas não é um episódio tão marcante. Não é. Agora vamos falar então de outras curiosidades sobre a série. Algumas coisas que nem todo mundo sabe, inclusive algumas delas eu só soube pela pesquisa e que são muito interessantes para quem realmente é fã. E eu me considero fã da série. Thiago Mendes, compartilhe comigo aquilo que você me contou 30 minutos antes dessa gravação sobre o nosso querido Barney Stinson, ou Neil Patrick Harris, o ator que o interpreta. Uma coisa legal do Neil Patrick Harris é que durante a série do How I Met Your Mother, ele fica tentando impressionar algumas garotas com truques de mágica, alguns até fajutos até. E uma coisa interessante é que o Barney Stinson, o Neil Patrick Harris, ele é um mágico de verdade. Inclusive participou de um programa, um reality show lá, de mágicos, e ele teve no meio, ele organizou. E uma coisa legal dele é que ele é mágico de verdade. Isso pra mim, quando eu fiquei sabendo, eu falei, pô, o cara faz uma parada mesmo, isso ficou muito, muito legal. Gabriela Lima, cita pra nós alguma outra curiosidade. Bom, a série, ela sempre recebeu boas críticas, sempre foi bem aceita no público, muito público. Eles já ganharam 5 Emmys de 40 nomeações, incluindo a nomeação para o prêmio as melhores séries de comédia em 2009. E pra mim, vou ser sincero, atualmente, cara, eu não consigo ver uma outra série tão foda quanto How I Met Your Mother. Eu ouso dizer que How I Met Your Mother tá entre o meu top 3 hoje. É a melhor. Uma outra coisa é que o marido da Alison Hennigan, que é a atriz que faz a Lily, o Alex Denisov. Caralho, que nome difícil. Na verdade o nome é fácil, é Alexis Denisov. Olha só. Agora, pergunta pros fãs de anime se a pronúncia tá correta. O Patrick tá demonstrando a raiva dele. Já, a gente falou. O marido da Alison Hennigan, que interpreta a Lily, foi o chefe da Robin durante alguma temporada da série. E detalhe que pegou a Robin. O Sandy Rivers, namorado da Allison. Agora, cara, uma dessa curiosidade que mais me surpreendeu, e eu acho que surpreendeu muita gente, e até o Nine Gag faz piadinha disso muito até hoje, que o Barney é sempre faz o cara foda. O cara que todo macho gostaria de ser. Só que o ator que faz o Barney, na vida real, ele é gay. E esse noivo, que é o noivo do Neil Patrick, ele faz o Scooter, que é o namorado de infância da Lily que persegue ela até hoje. Ou seja, o noivo do Neil Patrick Harris também faz parte da série. É uma curiosidade legal, porque tem muito cara machista, muito cara preconceituoso que vê o Barney como ídolo e não sabe que o Barney, na verdade, é gay e consegue atuar super bem. Eu também não sabia disso, eu fiquei sabendo disso pouco, tá? Mas foi hoje. O Patrick, 30 minutos antes da série, eu contei pra ele que o Patrick Harris é magro, ele falou comigo que ele era homossexual. E tipo assim, cara, ninguém vai imaginar uma coisa dessa. Porque o Barney é o exemplo de macheza. O cara é o cara que pega todas as mulheres. Todo um homem quer ser igual ao Barney. E aí que você vê que o ator é bom, né? Porque ele convence, cara. Não convence. Não só no How I Met Your Mother, os outros filmes que ele fez. Ele já fez Tropa de Elite. Eita! Ele veio pro Brasil, olha só! Tropas Estelares, tem uns outros filmes que ele faz aí que ele é bem legal. O namorado da Kobe Summers, Taran Killer, interpreta Blauman e David Burke. São personagens a esmo, mas é só pra mostrar mesmo que os maridos, namorados, noivos e afins participam da série também. Esse Blauman é... O Blauman, vou perguntar pros fãs. Mas ele é um dos estagiários que o Barney contrata pra fazer sacanagem com os parceiros dele. Eu torno a falar que ela tinha condição de pegar um cara melhor. Você, por exemplo? Tipo eu, por exemplo. Uma coisa mais legal ainda que a gente acabou de descobrir também é que os sites mencionados durante a série, eles existem de verdade. É, o Barney, principalmente na primeira temporada... Cebolinha pura, né? Barney, principalmente na primeira temporada, falava muito do seu blog. E o blog dele existe. Existe de verdade, inclusive com postagens... periódicas, de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, tem uma postagem, várias outras. Você pode citar aí pra nós, Thiago, seu inglês fantástico? O meu inglês totalmente violento é o tedmosbyisajerk.com. Not a Father Day, é um... Não dia dos pais. É o dia que o Barney descobre que ele não vai ser papai. Isso é doido demais, o cara é tão doido que ele fez um site pra comemorar o dia que ele descobriu que ele não vai ser pai. É, esse outro eu não vou conseguir. It was the best night ever.com, que é justamente a noite mais incrível de todas. É um clipezinho. Muito bacana, os links vão estar no nosso post. Eu tentei fazer uma sacanagem com o Thiago, mas pode ficar tranquilo. Inclusive, todos os links desses sites citados na série, que realmente existem, inclusive o blog do Bar. How I Met Your Mother, apesar de ter uma história diferente de muitas séries de comédias, ela tem uma história cronológica, inclusive. Mas a temporada está começando a temporada nova agora no dia 24, ou seja, você está ouvindo esse episódio, já foi lançado o episódio, e nós estamos muito na expectativa sobre o que vai acontecer. É uma sessão spoiler, pessoal. Se você não quer saber como terminou a última temporada, você já pode parar de ouvir aqui e pular direto para os comentários. Então vamos lá, sessão spoiler, toca aí a sirene. Como é que terminou a sétima temporada, Gabriela? Uma reviravolta muito grande. Quem diria que o Barney iria se casar? E quem diria que a noiva do Barney seria a Robin? Eu fiquei de boca aberta. É, a outra coisa que aconteceu foi o retorno da Vitória, que até então a gente comentou que teria sido o grande amor do Ted. Eles chegam à conclusão que a Vitória talvez seja a pessoa certa pro Ted, porque foi o único relacionamento que realmente deu certo. E a Vitória estava prestes a se casar também, e o Ted faz com que ela fuja do casamento para que os dois ficassem juntos. Na verdade, ele não faz, né? Na verdade, ela oferece, né? Mas ele aproveita. Cara, até eu... Me desculpe minha esposa, mas até eu fugiria com a Vitória. A Vitória é linda, gente. Ela é perfeita, aquela mulher. O que é aquilo? Mas enfim, vamos lá. Já vou dormir no sofá hoje, mas... Não sei. Então, isso foram os últimos acontecimentos. O Ted fugiu com a Vitória. A Lily estava prestes, o neném da Lily estava nascendo. E o Barney estava para se casar com a Robin. Pois é, mas eu andei lendo um pouquinho a sinopse. Inclusive, assisti uma entrevista com os produtores da série. E o que eles disseram foi o seguinte. Que é muito improvável que a mãe dos meninos seja a Vitória. Mas que a volta dela foi importante porque... Através desta volta, o Ted vai ter uma grande lição e vai perceber o que ele precisa para encontrar a mulher certa. Então a Vitória veio para trazer uma reviravolta, para levar o Ted à mulher correta. E inclusive, pelo que eu andei lendo, me parece que já no primeiro episódio eles vão terminar, porque o Ted vai descobrir que ela fugiu do altar, ela ia se casar, né? Só que ela não deixou recado pro noivo. Como o Ted, em uma determinada época da série, também foi abandonado no altar, ele se colocou no lugar do cara. Então ele obriga ela, fica chateado, e me parece que por isso eles já vão terminar. E pelo que eu li, ela vai aparecer só até o terceiro episódio. Após esse episódio, aí vai dar um prosseguimento. Inclusive, tem muita coisa pra acontecer. O Barney tem que terminar com a noiva dele pra fazer o relacionamento com a Robin. Já no início da temporada, isso vai se resolver. Disse também que o Ted conhece a mulher dele durante o casamento do Barney. Então, a gente já tem a impressão de que a série tá prestes ao seu final. Recentemente eu vi em algum lugar falando que talvez seja só essa e a próxima temporada. Mas enfim, de qualquer forma é uma série muito interessante. É uma série que mostra o amadurecimento dos personagens. Mesmo eles amadurecendo dia a dia, temporada a temporada, eles mantêm aquela essência, aquela forma deles, o espírito deles continua o mesmo o tempo todo, mas eles amadurecem. O Barney, por exemplo, é um cara que é solteiro, que come todas as mulheres, que fica com todo mundo, mas no final da última temporada ele já percebeu que ele está maduro o suficiente para se casar. Nesse aspecto é bem parecido com Friends. Como é que Friends terminou? Não sei se você se lembra. Terminou com o amadurecimento dos personagens. Friends foi da mesma forma como começou. How I Met Your Mother começou com eles saindo da adolescência e entrando na fase adulta. Então, se você for assistir um episódio da primeira temporada e um episódio dessa última, você vai ver que os personagens cresceram muito. O próprio Barney chegou no limite dele. Eu já tô na hora de parar de zoar, tá na hora de eu aproveitar a vida de outra forma. E é isso que me conquista na série, porque eu vi isso acontecer na minha vida e tenho visto isso acontecer. Eu estou envelhecendo, mas sem deixar de gostar das coisas que eu gosto, como o Ted faz, como todo mundo. Ou seja, tem muita coisa pra acontecer ainda, só que, como nas temporadas anteriores, os autores vão fazer o que eles quiserem e vão enrolar a gente por mais um tempo. Eu acredito que chega a 10ª temporada assim pra fechar com 10 anos. É uma série muito interessante, fica a dica, gente. A gente resolveu fazer esse episódio porque nós somos todos fãs, gostamos muito, assistimos freneticamente. Eu cheguei a assistir 3, 4 episódios num dia. Chegava do trabalho, assistia 3, 4 episódios de tão boa que a série é. Eu e a Ana Carla, nós assistimos uma temporada inteira em um dia e meio. Isso é pra vocês terem ideia. Então, galera, fica aí a dica de uma série. Se você que gosta de sitcoms, de séries de comédia, é How I Met Your Mother. Fica a dica do Mexidão Cast. Vamos pra sessão de comentários! Ricardo, sobre o podcast número 16, Naruto, da escola Tobi. Faltou comentar um fato irritante sobre Naruto, que até me fez desistir de assistir. Os fillers. Cara, Naruto realmente tem filler demais. A série clássica, ela é muito cheia de fillers. E muita gente deixa até hoje por causa disso. Recentemente eles até estão diminuindo nos fillers e fazendo fillers que sejam relevantes à história, para tentar mesmo amenizar, porque eles perceberam uma queda. Toda vez que tem filler, dá uma quedinha no Ibope. Naruto tem muitos fillers, como a gente acabou de comentar, e como eu gostava da série, até passava, mas depois da luta contra o Pain, que foi muito boa, ele também disse, ficou insuportável aquelas historinhas paralelas, enquanto a vila é reconstruída. Não convence. E parei por aí. Infelizmente, a ganância de ganhar dinheiro e estender a série causou sérios danos à imagem do anime. Conheço algumas pessoas que concordam com esse fato. Claro, eu concordo com você totalmente, Ricardo. E ainda digo mais. Passei a ler o mangá um pouco até por causa disso, porque o mangá ele é mais direto. Mas estou a fim de voltar à série. Será que tem muito filler depois da luta contra o Pain? A outra bizarrice também, não sei se foi muito divulgado, mas Naruto passou no SBT. A gente comentou no nosso cast que Naruto passou no SBT com uma dublagem horrorosa. Eu assisti uns 2 episódios, tinha uma dublagem legal, e eu não gosto. Ele explica na opinião dele. Não sei se ainda passa e nem quantos episódios passaram até hoje. Eu acho que chegou a passar até o exame Chunin, que é a parte da, é uma fase da primeira temporada de Naruto apenas. E isso que ele falou dos fillers? Eu parei de assistir anime por causa disso. Isso foi o maior motivo que eu parei de assistir Dragon Ball. Então, realmente... Filler, nada a declarar sobre filler. Filler é foda. A não ser Saint Seiya com o caso da Hilda, que foi um filler que deu certo. Porque foi um filler, mas ele foi uma história paralela e não teve enrolação. É um tipo diferente de filler. Bleach teve um filler também que foi muito bacana, que é a saga dos Bounds. Mas isso aí já é para outro podcast. Tem fillers e filler. Tem filler de Naruto, provavelmente filler de Naruto que é muito extenso. Naruto teve aproximadamente quase 100 episódios na primeira fase, que é só filler. O Naruto tem 220 episódios na primeira temporada, dos 100 e poucos é só filler. Mas continuando, o Roberto, também no episódio número 16, ele comenta: eu assisti durante um tempo no SBT Naruto, e até que iniciou o exame de graduação, não gostei, achei muito infantil, mas não sabia que o desenho era tão extenso assim. Eu também, os poucos episódios que eu assisti, Roberto, foram no SBT e não parei de assistir, como disse no podcast, porque eu também achei infantil. Mas obrigado pelo seu comentário. O Thiago, sobre o, ainda sobre o podcast Naruto, tenho de dizer que chegava a doer ouvido a pronúncia dos nomes, muito. Ó, sobre essa questão de pronúncia de nome, gente, o negócio é o seguinte... os nomes em japonês e em português, eles têm pronúncias diferentes. Nós não vamos discutir que regra de gramática, mas o interessante é que a gente deixe isso bem claro. Inclusive, Thiago, um dos motivos que eu não gosto de anime, muitas vezes é por causa do fã de anime. Eu quero até pedir desculpas para os nossos ouvintes, eu sei que nossos ouvintes gostam de anime e Thiago mesmo gosta. Mas, Thiago, imagina um fã de games. Eu sou um fã de games muito mais do que anime. Se eu vou jogar o Mortal Kombat com um cara, se o cara vai e fala, eu vou escolher o Sub-Zero, eu não vou chegar, pô, deixa de ser idiota, é Sub-Zero. Eu não vou falar isso. Se eu for jogar um outro jogo com um cara, eu quero jogar com Super Mario. Não, o nome dele é Mario. Luigi Mario. No mundo dos games não tem isso. Por que que o fã de anime quer ficar discutindo e tenta se mostrar superior? Não tô falando que foi o caso do Thiago, que o Thiago falou na boa. Infelizmente, tivemos alguns comentários que a gente não publicou porque o pessoal exagerou na veemência desses comentários. Porque é o seguinte, às vezes a gente até dá vontade de perguntar, pô, você conhece regra de português? O pessoal falando do Sasuke. Ah, né, Sasuke é Sasuke. Você sabia que S entre vogais tem som de Z? Como é que é escrito Sasuke? S-A-S-U-K-E. S entre vogais tem som de Z, isso no português. Aí você vai dizer no inglês é diferente. Então, por que que você pede pra eu levar essa regra a sério quando se trata de um anime, mas você chama Sub-Zero de... não chama Sub-Zero de Sub-Zero? Então por que que é só pro o fã de anime se sentir diferente, se sentir mais especial? Você é mais fã porque você sabe pronunciar direitinho? Mas é um desabafo meu. O fã de anime também me faz desistir de assistir um anime porque ele é muito chato às vezes. Inclusive, só aproveitando aqui, até no Japão, em determinados locais, a pronúncia é diferente. Uma coisa que tem... o Japão é uma ilha pequena, mas parece que tem mais de 40 dialetos do japonês. Em vários lugares a pronúncia muda. Cara, teve gente que reclamou do nome da Sakura. Porra, você não lembra que tinha um desenho que passava Sakura Card Captors? Não era Sakura Card Captors, caralho. Era Sakura Card Captors. E eu preciso ensinar a regra de sílaba tônica também, mas enfim, deixa pra lá. Eu agradeço os comentários como o do Thiago. Mas comentário ofensivo, infelizmente, não vai ser publicado. E ele diz que chegou a doer o ouvido por causa dos nomes. Já pulou pra parte entre Tobi, Madara, etc, que começa as 44.44, pra quem está querendo ver isso também. Mas não vi nenhum acréscimo interessante. A meu ver, ficou bem solta a explicação. Deviam ter escrito tudo antes, planejado e tal, para então poder seguir com mais foco. Uma coisa que a gente deixa claro no nosso cast é que a gente não fala... a gente tenta evitar o máximo possível os spoilers, mas a gente não fala de um ato específico da série ou do que a gente estiver falando no momento. A gente tenta fazer um resumo sobre uma obra inteira. Obviamente a gente não vai agradar todo mundo o tempo todo, mas é, o nosso cast a gente faz ele assim, a gente gosta de explicar um pouco do o que aconteceu lá atrás pra falar do que tá acontecendo hoje em dia. Chegar e falar pra todo mundo que o Toby é o Obito não faz o menor sentido se a gente não explicar por que que muita gente, inclusive eu até hoje, não aceito muito essa explicação. Então, fica aí, obrigado, Thiago, pelo comentário. Críticas são bem-vindas. Agradeço muito, Thiago, inclusive as suas sugestões de fazer um planejamento maior. Realmente a gente leva um papo muito descontraído, mas valeu pelos toques e vamos seguir sua dica nos próximos episódios. Valeu de verdade. O Malovani Shin, ele deve ser parente de Charlie Chin, né? Boa piada. Ele diz: pô, galera, comecei a ouvir o podcast por agora, mas vocês já estão no top aqui. Gostei do tema e gostei do jeito que foi abordado. Espero um dia poder participar, galera. Falou aí, abraços. Obrigado pelo elogio, Malovani. É, a gente acabou de ver o Thiago fazendo uma crítica e vemos que, infelizmente, não tem como agradar todo mundo, mas a gente fica feliz por ter te agravado, Malovani. Inclusive, nós recebemos o seu e-mail, né? Você mandou um e-mail pedindo para participar do podcast. Pode ter certeza que a gente vai fazer um contato com você pra gente gravar um próximo episódio. Pode ficar tranquilo aí, tá certo? Obrigadão pelo elogio. Você vê, e eu estou sendo bem mineiro agora falando. Você vê, né? Você vê. Você vê Comando Vermelho? Você vê. Tô sendo bem mineiro. Critiquem-me pela minha pronúncia. É, que a gente não pode agradar todo mundo. Obrigado, Malovani. Como o Patrick já disse, a gente vai entrar em contato, sim. É, e em breve vamos gravar aí um programa novo. Agora, veja bem, Patrick, pelo Mexidão Cast número 17, clássicos da sessão da tarde, o Matheus. Poxa, galera, curti demais o cast de vocês. Muito nostálgico. Até participo de um cast sobre games e esses dias conversamos sobre nostalgia. E é muito bom. Dos filmes citados, todos são memoráveis e ele escreveu todos maiúsculo. Só pra a galera sacar que caps lock significa que o cara tá falando com ênfase. E cada um de nós, no mínimo, deve ter assistido umas 5 vezes. E se passar hoje, vamos parar pra assistir novamente. Ó, algum dos filmes eu não vou assistir. Qual, por exemplo? Lagoa Azul, eu não vou assistir. Eu também não, cara. Eu também não. Lagoa Azul já deu. Se eu quiser ver os peitinhos da Brooke Shields, eu entro na internet. Outros filmes que eu gostava muito e não foram citados foram Tartarugas Ninja. Cara, a gente devia ter falado realmente Tartarugas Ninja. Mas não dá pra falar tudo, né, cara? Karate Kid, muito mais, velho. Cara, te pego lá fora. Porra, caramba. Muito bom. Muito bom. É, Esqueceram de Mim e Rock. Todos, eu concordo. Falcão. Quando eu viro o meu boné, eu acho que a gente devia ter falado dele, sim. É, cara, mas realmente não dá pra falar de tudo. Senão o podcast ia ser 4 horas. Ia ser 4 horas. Cara, o comentário do Matheus, muito bom. Obrigado, Matheus. Ele termina, completa. São filmes que assisto hoje, normalmente são os muito melhores que filmes lançados hoje em dia. Concordo com você em alguns quesitos, cara. Passarei a acompanhar o cast de vocês, gostei demais. Matheus, muito obrigado pelo comentário, você falou tudo. Mas é igual o Patrick falou, comentar todos os filmes é muito difícil, tá bom? E, cara, brigadão. O Matheus, que é do gameside.com.br. Isso, confere lá, pessoal, um podcast, um blog muito bacana. O Externo. Externo é um amigo meu, companheiro de live, nós jogatinas, inclusive Thiago Mendes. Você está intimado a comprar o Gears of War 3 pra gente jogar junto. Externo, eu jogo muito com ele na live. Ele é um parceiro de jogatina muito bom. Mas vamos lá, ele diz: olá, pessoal, conheci o cast de vocês através do meu parceiro de jogo, Patrick Murta, e no caso sou eu, né? Curti muito, e esse tema em especial tem tudo a ver com minha infância. Assisti todos os filmes citados, mas tem um que sempre passava e eu gostava muito, que é o Enigma de Outro Mundo. Cara, é muito bom mesmo, era um filme de terror bem bizarro e era incrível que fosse liberado para ser exibido naquele horário. Se for olhar, a gente até citou no podcast, as regras de censura eram muito mais brandas naquela época. Hoje em dia tá uma, desculpa a palavra, uma viadagem para liberar os filmes, mas realmente todos os filmes marcaram nossa infância, né, Thiago? Não, demais, cara, que isso. E esse negócio do horário em que os filmes eram exibidos, sexta-feira 13, não. Sexta-feira 13 passou demais cinema em casa, A Hora do Pesadelo. Não, tinha o Cine Trash, cara. Cine Trash do Zé do Caixão apresentando na Band. Passava durante a semana, durante a tarde. Era muito bom. Inclusive assisti um dos filmes mais bizarros que eu já assisti até hoje, que era o Disco Voador, era um circo. Os palhaços eram os palhaços alienígenas. Palhaços faziam algodão doce de sangue com as pessoas. Esse filme é foda, velho. Esse filme é muito foda. Olha só que maneiro. Colheita Maldita passava direto. Mas enfim, ele, o Externo, meu parceiro, termina. Parabéns a todos, estarei acompanhando. Obrigado, Externo, obrigado pelo comentário de verdade, amigão. E um dia desse eu vou te dar um outro couro na live. Humildade zero. E olha só, Patrick, o Malovani Shin, de novo, ele realmente ouviu os nossos programas comentando sobre o Mexidão, cast de classe Sessão da Tarde. Fala, galera, curti pacas o cast, devo dizer que eu tinha um cagaço do diabão do rabo do menino dourado. Cara, medo eu nunca tive, mas o rabo do menino dourado é muito foda, cara. Malovani, obrigado de novo pelo programa, por ter comentado. A gente agradece de verdade. Muito legal isso, a gente quer que você participe. Mandem críticas construtivas, gente, por favor. Hater, não adianta, a gente não vai aprovar. Não adianta sair xingando palavrão, falar que tá ruim. Mandem comentários construtivos. Eu quero ouvir críticas, sim, pessoal. Eu quero ouvir de verdade. Não que a gente não saiba ouvir críticas. Mas mais do que dizer esse programa foi uma merda, tomar no cu de todo mundo, vocês têm que estudar, fala. Poxa, o programa foi ruim, faz igual o Thiago. Fala o que foi ruim, o que você acha que foi ruim. Poxa, é isso que a gente precisa mesmo. Mas agora xingar deliberadamente... A gente é um podcast de brincadeira, leva tudo na brincadeira, mas, poxa, acho que não precisa disso. É, assim como outros podcasts grandes, a gente quer os comentários, mas a gente não quer só elogio, não. Mandem seu e-mail querendo participar do podcast, sugira um assunto. Se você quiser abordar uma coisa que a gente falou errado, você pode mandar. Você participa do nosso programa só fazendo aquela correção numa boa, mas a gente quer que continue tendo a participação. Esperamos que nos próximos programas tenham tantos comentários quanto no podcast sobre Naruto e sobre Classe Sessão da Tarde. Tá ok? Então acessa lá mexidãorocks.com.br e acessa os nossos podcasts, faça seu comentário. Comentário também no facebook.com/mexidãorocks. Você pode ir lá fazer um contato conosco através do próprio Facebook ou no Twitter, @mexidãorocks, sem um acento, hein, galera? Entra lá, comenta, deixa seu comentário, faça sua participação, para nós é deveras importante. Se você quiser participar do programa, manda um e-mail para mexidãorocks, sem um acento, @gmail.com. A gente vai receber, pode mandar já com uma sugestão de assunto se você quiser, e a gente convida vocês para poder participar. Vocês podem também comentar nas nossas páginas pessoais, o facebook.com/thiagomendes, facebook.com/patrickmurta, o facebook.com/diegomendes, que não tá participando hoje do podcast, a gente se lembrou disso agora. Meninas, pode liberar o Facebook de vocês? A gente vai colocar o link do Facebook das meninas no nosso Twitter pessoal, @thiagotmendes, @patrickmurta e o @diegotmendes7, eu acho. Ele nem tá participando, eu já não sei o Twitter dele. Meu Twitter é @gabrielalim. Então, quer participar, quer comentar, por favor, entra lá, comenta mesmo, a gente quer isso, a gente ficou muito feliz com os comentários, não só com os elogios, a gente quer críticas sim, mas vamos ter um pouquinho de senso na hora de comentar determinadas coisas, tá ok? Obrigado, meninas, Ana Carla, que a gente hoje tá aqui incomodando ela. Ela tá doida pra dormir, a gente gravando o podcast. Obrigado pras meninas, Ana Carla. Obrigado vocês, meninos. A Gabriela Lima. Não há de quê, Thiago. Ficamos por aqui, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu, galera. Beijão. Até mais. Tá, vamos lá. 1, 2, 3. Tô com muita saliva, tinha que pegar tá água. Bem, mas estamos atrasados. Tem que mandar tomar no rabo. Ficou aqui salivando. O Alisson tá salivando antes da gravação e não tá querendo pegar água porque tá atrasado. Vou fazer uma intervenção no Alisson. Ah, intervenção. Aí, ó. Intervenção é uma boa prática. Como é que é? Fala feliz. Alô, fala Fala, fala oi, filha. Fala, oi, tchau, tchau. Tchau, gente. Seu amigo disse explicitamente que quer ela, é irmã de seu amigo, porém, se for prima, não tem problema algum. E você ainda pode dizer isso na cara dele. Quantas vezes quiser, não deu pra segurar o riso. Pera aí, velho. Esse negócio de se for prima é foda. Porque você ainda pode jogar na cara dele. Você vai pegar a prima dele, porra. Nunca abandone um amigo cujo time perdeu de lavada. Só deixe ele em paz. É mais gentil gozar. Tomar no cu, velho. Tenta... Nunca abandone um amigo cujo time perdeu de lavada. Só deixe ele em paz. É mais, gente, não dá, velho. Então, mulheres, mandem seu e-mail pro Mexidão Rocks. Eu sou a mistura do Ted Mosby com Barney Stinson. Vocês querem coisa melhor? Merda. Chama o Samu que eu tô morrendo.